À beira do abismo. No 71º episódio do À Beira do Abismo, recebo a Carla Rodrigues. Ela é ilustradora e autora de banda desenhada, entre outras coisas. Fez, por exemplo, o logotipo do podcast Nas Nalgas do Mandarim, cujos autores estiveram neste À Beira do Abismo há umas temporadas atrás, e fez muita banda desenhada. Fez uma rubrica chamada Na Garagem de Kubrick, escrita pelo JB Martins, que foi convidado há uns episódios neste podcast, e faz também várias coisas em nome próprio de banda desenhada e ilustração. E além disso, é um dos três intervenientes do podcast Péssima Arte, dedicado a dissecar maus filmes, ou maus filmes que são bons, ou só maus filmes, acompanhada pelo Bruno Garcês e o Guilherme Trindade. Esse podcast está disponível em todas as plataformas. Nesta conversa à distância, obviamente, já que a Carla está no Norte e eu estou por Lisboa, falámos sobre banda desenhada, sobre filmes, sobre sugestões e sobre alguns filmes em particular e aquilo que a ficção pode trazer durante estes períodos mais conturbados que passamos. E por isso, sem mais demoras, aqui fica a conversa com a Carla Rodrigues. Olha, e queria só perguntar primeiro como é que tu estás e como é que estás a desconfinar e como é que está a ser isso por aí? Estou bem, por acaso. Esta questão da quarentena começou muito difícil para mim no início, mas depois, à medida que fui adaptando-me mais às rotinas de estar em casa, de trabalhar em casa, que também estou agora a trabalhar em casa e é uma coisa com a qual eu não tinha experiência, à medida que fui conseguindo acostumar-me a isso, acho que entrei suavemente e agora estou bastante tranquila, pelo menos. Já estou bastante confortável com essas rotinas. Também já comecei a desconfinar um bocadinho, claro. Já fui beber uns finos. Mas de máscara e com distanciamento social e... Claro, sempre. Pus uma palhinha por baixo da máscara para beber o fino. Os teus amigos têm aquela coisa da distância? Ou... Porque eu, por exemplo, com alguns amigos meus que agora quero tentar voltar a ver, e eles ainda estão um bocado... Há uns que ainda estão um bocado com medo e... se calhar só conseguimos almoçar com 3 metros de distância. Opa, eu reflejo-me um bocado nisso, apesar de... Olha, tenho que dizer que até agora desconfinei para ir ver os meus pais. Pronto, os meus pais não é que sejam idosos, não são, mas por alguma razão, quando estive com eles, tive algum receio de haver muita proximidade. Acho que temos sempre aquela paranoia, ou pelo menos eu tinha, agora estou a descascar-me um bocadinho disso, mas aquela paranoia de que eu não sei se estou doente, se estou a passar alguma coisa ou não. Então, quando fui ver os meus pais, tive esse cuidado. Depois disso, já fui ver uma amiga e, opa, não tive esse cuidado. Estivemos próximas na mesma, fomos jantar, não havia nenhum acrílico, embora comemos numa esplanada, portanto tentamos não estar fechadas num sítio com ventilação forçada, ou seja o que for, mas confesso que fui se calhar um bocado desleixada nesse desconfinamento, mas tinha que ser. Acho que também me ajudou-me um bocado a tirar alguns receios, não sei, porque eu também estava, fazia muita confusão o ter de sair e ter de me adaptar a toda essa nova distância, maneira de estar, maneira de conversar, e assim, pareceu um bocado mais normal e ensinou-me também a colocar as coisas um bocadinho, os pratos da balança estarem um pouco mais equilibrados. Sim, senhor. Mas tu não sei se também já sentiste isso, mas eu ontem saí de casa e fui à Baixa, mas de Lisboa. E isto não tem nada a ver, mas lembrei-me agora. E pela primeira vez, para aí desde sempre, que eu vivo aqui, que pela primeira vez estou na Baixa e só vejo portugueses. Nenhum turista. E é incrível. É incrível, de repente estou a ouvir falar português. Sim. Mas sentiste algo... Claro, sentiste mais as ruas mais amplas, menos com menos gente, mas isso também seria natural, porque imagino que seja menos gente na rua. Mas imagino que seja uma sensação bizarra, sim. Eu ainda não tive muito contacto com isso, porque Eu trabalho no Porto e faço a minha vida diária no Porto, mas eu vivo em Famalicão, que é um bocado mais longe. E Famalicão não tem turistas, por isso aqui ainda não tem essa quebra. E como ainda não fui ao Porto desde que isto começou, ainda não vi ao vivo. Mas sim, mas vejo fotografias do pessoal e é impressionante quando as ruas estavam mesmo vazias, ver essa falta de pessoas e, sei lá, os espaços pareciam completamente quase estéreis, não é? Sem ninguém. Isso fez-me alguma confusão. Fez-me alguma confusão. Mas ainda não voltei à cidade para ver como é que está agora, como é que se nota essa diferença entre os locais e os turistas. Não, é claro que... Eu também não expliquei tudo, é assim, quer dizer, é giro porque eu de repente estava ao pé da Brasileira e de repente olho para baixo e, pá, e estava muita gente até, muita gente, não o sufoco que era antes, mas algumas pessoas nas planadas e tal, e aquela zona parecia ótimo, paradisíaco, o tempo estava ótimo. Depois descias um bocadinho, ias para a Rua do Carmo, e aí sim, parecia o pós-Segunda Guerra Mundial, porque são as lojas todas fechadas, exceto a Zara, que estava cheia de gente. E sim, ou seja, é bonito só aquela parte, de resto, pronto, é triste, não O resto tem aquele ar apocalíptico, não é? é? É um bocadinho, é isso. Quando portanto, as medidas estavam mesmo mais apertadas, eu saí pouquíssimo, por isso quase praticamente tudo o que eu apanhava era só da televisão. Não, não cheguei a ter esse impacto pessoal, sabes? Do sair e ver as ruas completamente sem ninguém. Quando eu saí, comecei a sair para fazer uma compra ou tive que ir com a minha gata ao veterinário, pronto, coisas dessas, já havia algumas pessoas na rua. Nunca vi as ruas sem ninguém. Lá está, foi naquele início do período de confinamento em que eu confesso que a paranoia bateu um bocado forte e eu estava assim, tipo, quase a trancar a porta com tábuas, tipo, não, aqui não há vez. Então essa parte só foi pela televisão e mesmo assim faz uma confusão do caneco. Só pensava nos filmes em que tinham esses cenários completamente vazios de pessoas. Lembrei-me do Vanilla Sky, tem aquela cena com o Tom Cruise em Nova York sem ninguém e o pá, como é que se chama aquele do Will Smith também, Ou Eu Sou a Eu Lenda. Sou a Lenda, exatamente. Só me lembrava desses filmes, era uma sensação muito estranha. Mas caíste na tentação de voltar a ver filmes desses? Eu por acaso não vi filmes, mas fui ler o ensaio sobre a cegueira e pensei, pá, não devia ter feito. Não, não, não, pá, tentei mesmo não o fazer, porque eu reparei que as televisões passaram, tipo, Contágio e outro tipo de filmes com cenários meio E o apocalíptico, ou Outbreak. Outbreak, exatamente. Eu tenho ali na minha biblioteca a Peste para ler, mas eu olhava para isso tudo e tipo, eu não vou começar isto agora, tipo, nós estamos a viver isto, não sabemos bem ainda como é que vai correr. Não quero estar a acrescentar mais pressão cinematográfica àquilo que já estamos todos a passar, tipo, a realidade basta. Não, não vou arranjar nenhuma esperança nesses filmes, não vale a pena. Por isso, não, mantive-me fora resisti à tentação de ver ou rever filmes que caíssem muito sobre esta temática. Exatamente, até porque nestas alturas parece que. Acho que qualquer altura, quando estamos a viver assim tempos conturbados e a ficção não serve. A ficção desse tipo não serve de nada. É que não. Não, quer dizer, o ensaio sobre a cegueira serviu para uma coisa que foi. Não sei se tu já leste o livro. Não. Pronto, o livro tem partes muito, muito, muito deprimentes. Fisicamente deprimentes, visceralmente deprimentes. Porque é que ele chega a um ponto de podridão e de miséria, que, enfim. Mas eu acabei o livro e aquilo que pensei foi: ufa, ao menos não chegámos a isto ainda. Foi só tipo isso, estás a ver? Portanto, lá no fundo foi só a questão da comparação. É, a esperança é a esperança, exatamente, exatamente. Agora, tu tocaste nesse ponto interessante que a ficção, nesta situação, por acaso, não sinto que fosse ser útil, mas muitas vezes ajuda a dar conforto quando estamos a passar, se calhar, por tormentos de natureza mais pessoal e talvez menos global, não é? Porque todos encontramos refúgio num filme triste quando estamos tristes, ou numa música triste quando estamos tristes, gostamos um bocadinho de puxar essa costela masoquista. E de alguma forma acaba por dar conforto também. Agora, nesta situação em que estamos todos globalmente no meio de algo que ninguém sabe muito bem como é que se vai resolver, acho que estar a ver um filme em que as personagens estão a passar pelo mesmo não oferece grande conforto, é só tipo, ok, estamos igual, não, não há grande esperança. Mas o que eu estava a dizer não era a ficção no seu todo, era a ficção que aborda este tipo de histórias parecidas com a que nós estamos a viver, quer dizer, não, sim, é a mesma coisa, sei lá, uma pessoa que, eu sei que o voo 93 não saiu no ano do 11 de setembro, mas se uma pessoa tivesse sobrevivido ao 11 de setembro não ia ver o voo 93 logo a seguir, não é? Exato, mas acredito que não, sim. É diferente, é muito diferente. Por acaso é uma ótima analogia, porque se alguém fosse fazer isso, não sei. Não tenho uma explicação psicológica para o que é que podia estar a acontecer com a pessoa. Bem, o trauma exprime-se de formas estranhas. Sim, é verdade, mas acho que a ficção fora disso, acho que é sempre um conforto, quer dizer... Também depende, lá está, podemos ver um filme triste quando estamos tristes, mas também provavelmente se calhar não vamos até a um filme que diga isto não faz sentido, mais vale morrer já, ou mais... tipo, não, não dá. Sim, é um bom ponto. Tens algum filme triste ao qual recorres, como bengala emocional? Eu ia-te perguntar isso, pediste o primeiro porque eu ainda estou a pensar nisso. Olha, eu... Assim, não posso dizer que me tenha servido de bengala emocional, mas há um filme muito triste, do qual eu gosto muito, que é o Blue Valentine, que eu achei que era um retrato incrível do desmoronar de uma relação, e não digo que me traga conforto, mas foi um filme que me fez estranhamente olhar para a relação daquelas pessoas, apesar de se ter desmoronado, como houve momentos em que foi tão bonita. De alguma forma até achei, não é uplifting, porque no final fiquei muito triste, o filme destrói-me, mas tem aqueles momentos em que a relação está a florir e a ser bonita que eu adoro, gosto muito desse filme, mas lá está, é terrível. Daqueles filmes em que eu cheguei ao fim e estava emocionalmente destruída. Eu por acaso ainda não o vi, mas já várias pessoas disseram para ver. Agora eu continuo a pensar e, epá, não sei, um filme triste que me... Epá, não é bem um filme triste, mas é um filme triste, mas não é só triste. Há um filme que eu já vi muitas vezes e deve ser o meu filme preferido, que é o Era Uma Vez na América, e depois lá para o fim, pronto, aquilo tem tudo, não é? Tem partes mais leves, partes muito mais violentas e pesadas, e depois tem aquela... meia hora final em que se descobre tudo e ou não se descobre, ou é tudo uma ilusão. Pá, isso deixa-me sempre comovido, porque aquilo é tão... Depois de tudo que já viste o Robert De Niro fazer naquele filme, de ser um traste horrível, e de repente aquilo acaba de uma forma completamente bonita e... Eu não sei porque eu sinto-me sempre muito comovido por estas histórias que falam da memória e... Tipo Cinema Paraíso e... Olha, Cinema Paraíso também é um bom exemplo. Perfeito, exemplo perfeito. Esse filme foi o filme em que eu mais chorei na minha vida a ver o Cinema Paraíso. Sempre que alguém pergunta, qual foi o filme que mais te fez chorar? Eu não tenho dúvidas, precisei de levar soro. No fim, eu acho o filme extraordinário. Que esse filme é engraçado, isto também não tem nada a ver, mas o Cinema Paraíso, antes de ser aquilo que nós conhecemos hoje, teve outra versão antes, que é um bocadinho maior, que tem 3 horas, e eu, sem querer, foi essa a versão que eu vi primeiro, e sabes que o filme não me comoveu assim muito, porque... as personagens todas tornam-se um bocado filhas da puta na versão original. O Alfredo é péssima pessoa, o Totó trai a namorada. Opa. E aquilo tem uma série de histórias paralelas que estavam na versão original do filme quando foi lançado, e o filme foi um flop. E depois houve um produtor que disse, pá, vamos remontar isto. E surgiu o filme fofinho que toda a gente gosta. E eu revi o filme para aí há 2 ou 3 anos, quando voltou ao cinema, e fiquei, pá, esta versão sim, isto de facto é de levar às lágrimas. Agora percebo toda a gente. Porque de facto é lindo. Foi essa que eu vi, de certeza. Mas agora não, vou ter atenção para me manter afastada da outra, porque eu não sabia que havia outra versão. Não, se fosse uma versão de 3 horas, eu acho que tu te lembravas, porque não é costume a pessoa ver filmes de 3 horas. Os personagens fossem todos de mau caráter e eu chegava ao fim e estava super sensibilizada e a chorar, acho que ia dizer coisas sobre mim que eu também não... que não me iam agradar. Há uma coisa que eu acho que na versão original acho que funcionava e que se calhar até podia ter sido mais aproveitada, que foi aquela parte do início e do fim do filme com o Totó já mais velho, e na versão inicial é muito mais longa. Ele encontra a antiga namorada e eu lembro-me que isso até funcionava. Apesar de no fim o filme ter demasiadas coisas a acontecer... E as personagens não dá. Eles ficam demasiado... Apesar do fim também funcionar, eu acho que o realizador quis dizer tanta coisa ao mesmo tempo que depois é que ele ficava um bocado desconjuntado. Ao contrário do Era Uma Vez na América, em que as personagens também são uns filhos da puta e depois no fim ainda te consegues comover na mesma. Ainda tem aquele... E de qualquer forma, aquela parte toda do cinema a cair e do fim é bonita. Mas funciona melhor nesta versão. Que me despassou foi a parte do... Para já, a montagem dos bens, não é? Que é evidente, é sempre a parte em que acho que toda a gente vai começar a ligar as torneiras. E o cinema a cair e tudo mais, achei aquilo... Lá está, é o que estás a dizer. Toca na importância da memória e nas nossas próprias memórias de infância, na importância que o cinema tem para ti e para mim e para as pessoas que se ligam muito a esse meio. Aquilo realmente puxou aqui à lágrima. É verdade. E olha, já agora perguntar o que é que tens lido de banda desenhada, já que também estás envolvida nessa área, o que é que tens lido de banda desenhada nestes últimos tempos? Mudando radicalmente de assunto. Olha, li um livro, por acaso, muito giro, que encomendei já durante a quarentena, que se chama Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que é uma graphic novel por duas autoras do mercado mais independente americano. E é muito gira, é sobre uma miúda que tem uma relação com outra rapariga da escola, mas que essa rapariga está sempre a ignorá-la e a desvalorizá-la e tudo mais. É uma graphic novel mais destinada a um público jovem. Eu comprei-a mais pelos desenhos, porque gostei da artista que fazia a ilustração do livro, mas eu acho que nesse sentido é um livro que se lê muito bem e que tem uma mensagem importante, especialmente para o público jovem, de valorização pessoal e de estimar as pessoas que te estimam a ti. Se não te estimam e se não te dão valor, não vale a pena continuares numa angústia por pessoas que não te, pronto, que não te valorizam. E agora estava a começar a ler outro, que é o Bloom, que eu penso que também é um pouco na mesma onda, também é um bocadinho mais dirigido a um público mais jovem, mas ainda li muito pouco, ainda não tenho opinião. E tenho guardado para começar um livro do Jiro Taniguchi, que é um autor japonês que eu gosto muito, que é o Skyhawk, que acho que é diferente do registro normal dele, porque ele escreve e desenha num registro mais intimista. Um dos livros que eu gostei mais dele foi Os Diários do Meu Pai, que acho que é um livro incrível. Também leste? Sim. Esse livro é incrível, eu adorei. Acho que foi o primeiro livro que eu li dele e fiquei completamente rendida. E agora estou curiosa para ver como é que funciona num registro diferente, porque eu acho que este livro é mais um western, não tem a mesma característica autobiográfica, nem se foca muito numa perspectiva intimista da vida das pessoas, é mais um épico western, por isso estou curiosa para pegar nele. E acho que são assim estes três livros que eu tenho mais recentes comprados, que acho que já estou a prestar atenção. Já os comprei durante a quarentena e ainda não consegui lê-los a todos, porque apesar de todo o tempo... Não é tanto quanto parece. Ah, não, claro, claro. Mas dizer só do Taniguchi, de facto, não... Eu gosto muito dele e não tinha ideia nenhuma que esse livro ia sair e agora fiquei cheio de curiosidade. Espero que consiga arranjar por aí ou que até seja lançado cá, porque tenha lançado alguns livros dele. Mas o Diário do Meu Pai também foi o primeiro que eu li e até hoje também acho que deve ser o melhor dele. Ainda não li Os Guardiões do Louvre, que entretanto também foi... cá lançado, mas de facto dos 3 ou 4 que li, à exceção desse, é de facto uma grande novela gráfica. É incrível e é muito estranho, porque provavelmente até aconteceu o mesmo que a mim, que foi, eu conheci o Jiro Taniguchi com esse livro de Diários do Meu Pai, que saiu na coleção da Le Voir, saiu o editado já em português. Eu nunca tinha ouvido falar dele sequer. E acho uma injustiça porque o trabalho dele é incrível. É incrível mesmo. E não sei, não tem a divulgação ou o conhecimento que devia ter. Não me parece ser uma coisa assim tão underground, mas é quase inexplicável como é que aqui era tão pouco conhecido. Eu fiquei blown away quando li esse livro, achei incrível, lindíssimo. Ah, mas cá em Portugal a quantidade de coisas que para o resto do mundo são normais e aqui não existem, é uma lista enorme. Mas porque o Taniguchi, pronto, ele ganhou prémios em Angoulême e ele até é muito conhecido na Europa, mas essas coleções têm, eu não quero estar a fazer publicidade à Levoir, mas essas coleções são muito boas porque me deram a conhecer o Taniguchi e deram-me a conhecer outros livros do Paco Roca que eu não conhecia também. E toda uma série de autores que o Bastien Vives, um livro do Will Eisner que eu ainda não tinha lido, pá, tanta coisa, agora queria-me lembrar dos títulos, não me lembro. Do o Moebius, ou nunca sei como é que se diz, é Moebius, é Mobius. Eu também não tenho certeza, por isso não vou contribuir. Acho, eu não sei, eu costumo dizer Moebius, mas também não sei se estou certa ou não. Há outro tipo, eu não sei se tu chegaste a ler o livro do Asaf Anuka, também saiu nessa coleção. É o K.O. em Tel Aviv, acho eu. Não, ainda não li. É daqueles que eu comprei na altura e que ainda não está ali. Está ali para ler. É muito porreiro, muito porreiro. Tenho de ler. E pá, lembro-me de um que... Epá, também não lembro do autor, mas... Não era o Parque Chaz, era o outro. Mas essas coleções, de facto, são muito boas e... Mas ainda há muito por fazer, sim. Há muito... Por exemplo, essas duas BDs que tu falaste antes do Taniguchi, eu, por acaso, não conhecia. Não é que esteja arredado do que se anda a fazer, mais ou menos, mas não tinha ouvido falar. E parecem muito interessantes. São giras, e eu cheguei até elas porque presto alguma atenção à editora que as publica, que é a First Second. Como costumam publicar livros dos quais eu gosto, eu depois ando um bocado atrás de ver o que é que sai, e assim eu vou descobrindo algumas coisas que de outra forma também não teria conhecimento. Compro um bocado às cegas quando são desta editora, vejo, vou pela arte, se gosto, se não gosto, e já descobri algumas coisas bastante porreiras assim. Eles publicam uma autora que é provavelmente, nos dias de hoje, a minha autora favorita de banda desenhada numa vertente mais graphic novels, que é a Lucy Neasley. Eu gosto de todos os livros dela e acho que é. Não é frequente haver alguém que desenha e se retrata com tanta honestidade e em tantas fases diferentes da vida dela, quase a um ponto em que, depois de ler os livros todos dela, quase parece que ela é tua amiga, que a conheces mesmo, porque a acompanhas desde a adolescência e desde uma fase mais problemática, com mais rebelião, com mais angústia, digamos assim, até aos dias de hoje, em que ela já casou, é mãe, acompanhaste os. Pronto, os desafios todos que ela teve durante a gravidez, durante o parto, e é uma coisa tão intimista que tu sentes quase que ela te abre a porta da vida dela e te convida a entrar e está presente através da banda desenhada, e eu adoro isso, gosto muito da forma dela de relatar a vida dela e de desenhar também, eu gosto muito dos desenhos dela. E acho que foi ela que me abriu também um bocado os olhos para a First Second, como são eles que editam os livros dela. Eu passei automaticamente a prestar atenção a todo o resto que eles publicavam. E já agora, perguntar isto, se no teu trabalho tu gostavas de fazer algum trabalho desse género, alguma obra desse género, também que seguisse alguma parte da tua vida ou alguma memória que tu tiveste dessa forma, dessa perspectiva. Gostava, sabes, por acaso gostava bastante. Eu não sei se agora já vou um bocado tarde, porque ela teve a vantagem de começar jovem, e então foi acompanhando, a memória é sempre mais fresca, as coisas se calhar saem mais facilmente quando estás a escrever sobre elas pouco depois de acontecerem do que quando estás a recordar. Não é? Quando estás a recordar as coisas, já tens um bocado a névoa da memória, a mistura, se calhar as coisas já não são tão claras, vai-te obrigar a ficcionar mais um bocado, por isso se calhar ela teve essa grande vantagem. Quanto a mim, eu gostava, por acaso gostava bastante, porque eu acho que o que eu mais gosto de ler hoje em dia já não são as as grandes ficções, as grandes aventuras. Eu gostava muito de ler, comecei a gostar de banda desenhada por ler super-heróis. E li durante bastantes anos. Mas já à medida que fui crescendo, não quer dizer que não acho que essas bandas desenhadas não têm valor, porque têm, acho que sim, continua a haver material extremamente interessante publicado nessas categorias. Mas para mim aquilo que me estimula mais hoje em dia são as questões da intimidade, da humanidade das pessoas, de conseguir conhecer diferentes estilos de vida, diferentes opiniões, diferentes jornadas através da banda desenhada. Acho que é isso que me tem espicaçado mais para comprar obras. São sempre as obras que abordam problemáticas diferentes, para relações, escolhas de vida, coisas desse género. É o que eu mais gosto de ler. Por isso gostava, sim, de fazer uma obra desse género. Vamos ver se consigo. Olha, também, já agora, espero que consigas. Mas achas que essa... Isso de apesar de continuares a gostar desse tipo de banda desenhada, mas preferires hoje esse tipo de abordagem mais intimista, tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência que já tens de vida, ou é outra coisa? Eu acho que se calhar tem a ver com duas coisas. Por um lado, é a idade. Não querendo cair no óbvio, mas eu acho que à medida que nós crescemos, vamos tendo interesses diferentes e isso vai-nos conduzindo por caminhos diferentes, seja no cinema, seja na música, seja na leitura. Acho que é normal. E depois, por outro lado, que já li tanto sobre super-heróis, diferentes super-heróis, diferentes sagas, que se instala um bocadinho uma fadiga, porque já há pouco que me possam mostrar que me surpreenda como me surpreendia antes. Acho que, como já consumi tanto desse tipo de arte, hoje em dia procuro outras coisas que não tive a oportunidade de explorar tanto quando era nova, porque não estava ao meu alcance. Era muito difícil encontrar banda desenhada que não fosse de super-heróis, e aproveito agora para explorar. Sim, faz parte, sim, claro. Obviamente que a idade tem um fator decisivo. No meu caso, eu, apesar de ter lido várias BDs de super-heróis quando era novo, mais novo do que sou hoje, lia muito mais era Tios Patinhas e Turmas da Mónica e BD franco-belga. E hoje, eu, por exemplo, agora saiu um novo álbum do Blake Mortimer, que não é do Blake Messi, uma coisa. E ao mesmo tempo que estou interessado em ler, apesar dos últimos álbuns terem sido muito, muito maus, e este ser, não, este é diferente e tal, e coisa, não é mesmo, não está dentro da linha, é fora da linha e não sei o quê, eu penso, epá, não sei se isto vai acrescentar alguma coisa de novo já às toneladas disto que eu já li na minha vida. É um pouco isso. É isso, exatamente. É o que eu sinto. Não quer dizer que isto seja a mesma coisa para todas as pessoas, nem eu quero dizer, porque a banda desenhada de super-heróis também tem algum estigma. Aliás, a banda desenhada em geral, porque as pessoas acham sempre que é isso, que é para crianças e que é só super-heróis à batatada, e não é. Não quer dizer que acho que ler essas bandas desenhadas é imaturo de todo. É só o meu caso pessoal que, pronto, à medida que fui crescendo, fui procurando outras coisas. Mas de vez em quando, pronto, dá para pôr um pezinho. Por exemplo, um dos álbuns de banda desenhada que eu mais gosto, e nem sequer gosto assim tanto do personagem, é o All-Star Superman. Não sei se chegaste a ler. Eu acho que esse livro é uma obra incrível. Mesmo para quem não tem uma grande estima pelo personagem, é um livro fantástico. Acho que toda a gente que tem interesse em banda desenhada devia ler, se é que não leu. Acho que é tão popular que é difícil encontrar alguém que não tenha lido. Mas olha, aproveito para te recomendar muito, porque vale muito a pena ler. Lá está, não quer dizer que com a idade isso se perca. Eu fiquei com curiosidade quando saiu, ainda não o apanhei, mas também tenho esse problema. Eu sou mais Team Batman do que Team Super-Homem. Mas o que tu estavas a dizer, e há um tema recorrente quando trago aqui malta da BD ou que está ligada de qualquer forma à BD, há sempre esse tema do estigma da banda desenhada, porque é normal, e apesar de hoje já haver muito mais editoras e muito mais coisas a acontecer e mais consideração, nunca vai deixar de haver esse estigma, ou pelo menos para já. Mas o que estavas a dizer sobre o facto das histórias de super-heróis serem consideradas para miúdos, mas que não era isso, era a questão de já leste muito, podes fazer o paralelismo, sei lá, com uma pessoa que durante a infância ouve toda a discografia dos Beatles 70 vezes e depois, quando chega adulto, quer ouvir outras coisas, não é por mal, eles estão ali, mas bora ouvir outras coisas. Sim, exatamente. Acho que esse abrir de portas é importante e é muito bom perceber que não estamos a estagnar, porque há muitas pessoas, sei lá, se calhar, bom, até na minha idade, na tua se calhar ainda não, mas há muitas pessoas que ficam presas no tempo e só ouvem um tipo de música que ouviam quando eram novos, ou as mesmas bandas, ou só veem filmes do mesmo tópico, ou com o mesmo. Não é que o mesmo autor é complicado, mas. Ou só veem filmes de ação, ou só veem comédias, ou só veem aquilo que lhes fazia sentir bem quando eram novos e não procuram outras coisas. E isso é uma coisa que sempre me assustou muito. Eu não gostava minimamente de estagnar, por isso eu faço questão de procurar coisas que me desafiem, seja na leitura, seja na música, seja no cinema, experimentar coisas diferentes para não ficar sempre presa à mesma coisa. Claro. Mas é engraçado esse ponto que tu tocaste, porque é uma coisa também que me preocupa um pouco e parece que está a aumentar, que é, apesar de tu teres hoje com a internet uma multiplicidade de coisas, não é? E não há desculpa, nem que apanhes a net do vizinho ou vás a um sítio qualquer que tenha internet à borla, consegues ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Mas eu sinto que há muita aquilo a que eu chamo a indústria da nostalgia, que é: pá, eu também, eu gosto muito dos filmes da Disney, mas bora parar de ver filmes de princesas quando se tem tipo 50 ou 40 anos e ver outra coisa. E isso está cada vez. Desculpa falar muito, mas ontem estava a ler uma reportagem sobre a China, sobre a abertura da Disneylandia em Xangai, acho eu, que lá uma Disneyland. Pá, uma miúda de 20 e tal ou 30 e poucos anos a dizer que, pá, que já tinha visto os filmes da Disney tipo 70 vezes e que para ela tipo aquilo era o conforto da vida. E eu tipo, pá, não, cresce, não é mal, não tem mal, os filmes são bons, mas tipo, vê outras coisas, não é? Sim, acho que é importante equilibrar a nostalgia com outras coisas. Uma dose de nostalgia é saudável. Pronto. Agora, quando toda a tua identidade, se agarra àquilo e tu não sais da mesma nota, aí já é um bocadinho mais preocupante. Porque não é? Todos gostamos de recuar a uma coisa que nos dá conforto. Eu gosto muito do Jurassic Park, por exemplo. É aquele que eu costumo dizer que é o meu filme favorito de sempre. Será que faz sentido dizer isso agora que tenho 35 anos? Já vi filmes que me desafiaram mais intelectualmente, já vi filmes que se calhar neste momento da minha vida me preencheram mais do que o Jurassic Park me preencheria se eu visse agora. Mas a verdade é que na altura em que o filme saiu, mais nenhum filme que eu vi desde então me voltou a dar aquela sensação, não é? Não sei, aquela maravilha que tu sentes ao ver algo no ecrã que nunca achaste que era possível. Acho um filme fantástico. Agora, eu volto a ele de vez em quando para o rever, mas não quer dizer que desde essa altura que só vejo filmes de dinossauros ou que aquilo é toda a minha identidade. Vou andar, sei lá, a fazer E se só visse cosplay. filmes de dinossauros, estavas um bocadinho limitada, porque não há assim tantos, não é? Ah, quer dizer, o sci-fi produz alguns por ano, se calhar não tem a qualidade, mas eles andam aí. Olha, mas por falar em péssimos filmes, tu agora fazes um podcast com o Bruno Garcês e o Guilherme Trindade, chamado É Péssimar. verdade. Grande título já agora, devo dizer. Os meus parabéns, não sei de quem é que teve a ideia, mas é um ótimo título. Muito obrigada. E porque eu percebo a ideia, dois episódios por filme, um em que comentam o filme, que é uma ideia gira, enquanto se está a ver o filme vocês estão a comentar, e outro para falarem. Mas porquê perderem tantas horas com filmes de merda? Isso é uma coisa que, mesmo antes do podcast, se calhar já me podias ter perguntado, e é um tópico porque eu perco algumas horas de vida com filmes de merda. Isso é uma coisa que perturba muito alguns dos meus amigos, também não percebem, e eu não consigo explicar, ou pelo menos não consigo explicar de uma forma que os satisfaça. Mas eu posso tentar, que é: há filmes que são maus. E há filmes que são tão maus que são bons. São filmes que normalmente começam com grandes expectativas, mas que são feitos ou por pessoas que nunca fizeram cinema antes, que não têm experiência, ou por pessoas que sobrevalorizam completamente as suas capacidades e tudo aquilo que se propõe a fazer no filme é um tiro ao lado. Então aquilo é, no fundo, um desfile de desgraças que tu estás a ver e que é bastante engraçado tentar desfiar esse novelo, tentar perceber o que é que correu mal, tentar apreciar o... Como é que eu ia dizer isto sem parecer que estou a gozar com a desgraça dos outros, mas é quase apreciar o fracasso, dar um bocado o espaço a ver as coisas de pessoas que tentaram fazer algo, falharam redondamente, mas que o fizeram na mesma. Acho que isso tem uma certa nobreza bonita. E por outro lado, é hilariante. Eu gosto muito de ver filmes de série B, filmes manifestamente de qualidade questionável, porque acho que quando são tão maus que são bons, eu tiro sempre qualquer coisa deles. Ficam-me na memória, pá, proporcionam bons momentos. Às vezes dão lições sobre opá, perseverança, a luta por fazer alguma coisa e conseguir mesmo fazer contra todas as adversidades. É um passatempo muito porreiro. Perco horas de vida, é verdade, mas também ganho sempre qualquer coisinha. Só dizer que eu estava a brincar, porque eu também gosto de ver filmes que são maus, que são bons também. Pronto. Mas de facto é isso mesmo. São aqueles acidentes que não dá uma pessoa parar de olhar. E no caso do Cats, eu ainda não vi o filme. Nunca consegui ver o trailer até ao fim, porque não consigo. Sinto que os meus olhos começam a vomitar. Os meus olhos mesmo começam a vomitar. Mas acredito que tenha sido uma experiência incrível. E queria perguntar já agora que mais filmes é que vão-se seguir. Só para abordar primeiro o Cats, eu acho que o Cats, por acaso, é um filme que eu... Ou seja, quando nós... Vamos numa odisseia para procurar os filmes tão maus que são bons. Muitas vezes tropeçamos em filmes que são apenas maus. E acho que o Cats é um desses casos. Não tem aquela ingenuidade de um realizador que não sabe o que está a fazer e que aquilo caiu mal. Ou não tem aquela necessidade de aguçares o engenho para fazeres um filme com efeitos especiais podres porque não tens orçamento para fazer melhor e tens que fazer com que resulte com pouco dinheiro. O Cats é um filme que tinha tudo para resultar. Tem o orçamento, tem um elenco de A-list stars incrível, tem um realizador experiente, tinha tudo do lado deles e mesmo assim o que saiu é uma misturada que não faz sentido. Não conseguiram minimamente manter a coesão nas cenas, nem sequer ter um fio emocional para tu te agarrares, o filme falha completamente. As personagens estão naquele uncanny valley perturbador em que tu olhas para ali, não é uma pessoa, não é um gato, e impede-te um bocado de criar uma ligação com elas. O filme é só mau. Mas olha, e agora falar de outros filmes que nós já vimos um filme do Stuart Gordon, que é o Robot Jocks, é um dos menos conhecidos, que é uma espécie de avôzinho do Pacific Rim. Vimos o Solum, do Diogo Morgado, e vimos o Ballistic, o X vs. Saber, e pronto, não vou dizer mais, já estão aí alguns para adoçar um bocadinho a curiosidade. E muitos mais virão, espero eu. Oh, meu Deus. Mas é que o Solum, eu não sei, eu, se calhar isto vai ser mau, mas é que eu há uns tempos participei num live com uma pessoa que foi convidada neste podcast. Essa pessoa é amiga do Diogo Morgado e o Diogo Morgado foi comentar e ele até foi bastante simpático comigo. Mas eu, pronto, eu não lhe queria dizer o que é que eu acho dele como realizador, mas pronto. Não, atenção, não é um juízo de valor sobre o Diogo Morgado, aliás. Não, mas é sempre delicado, sabes? Compreendo. Eu houve uma altura em que escrevia pseudocríticas de filmes em sites e não sei o quê, e epá, era muito mau. Se aconteceu uma vez ou outra escrever alguma coisa e depois conhecer uma pessoa que esteve envolvida e as pessoas levam aquilo como se fosse... E nem eram críticas más, até se calhar já davam um condãozinho de piedade por saber isto são pessoas, não vou estar a dizer que elas deviam era falecer ou coisas assim. Mas em relação ao Cats, pá, a mim faz-me impressão porque é isso, o filme tinha tudo para resultar, mas não houve ninguém numa produtora e estúdio gigantesco como a Universal que dissesse: pá, espera, isto vai dar merda, não houve ninguém até ao fim. Não, não houve uma alminha. Aliás, eu não sei se estou isto a falar, eu não sei se isto é mito urbano ou não, mas supostamente houve alguém que foi contratado já na fase da melhoria dos efeitos visuais, que foi contratado para tirar os rabos dos gatos, porque eles tinham posto, isto é, o ânus, não é a cauda, eles tinham feito o filme todo com rabos realistas nos gatos e depois contrataram alguém para tirar os rabos. Isso ainda fica E quando pior. isto é uma. Imagino, não é? Deve ser pesadelo se já assim é mau, então eles a bambolearem-se ali com rabos realistas de gato é completamente sinistro, não, nem consigo imaginar. Mas lá está, isso é um exemplo. Um projeto em que é não só. Alguém pensa em pôr rabos nos gatos, mas alguém faz e depois tem que contratar outra pessoa para tirar os rabos. Isto é uma casa a arder, não tem hipótese. Não, e depois estão ali 6 meses, um ano e meio a fazer aquilo. É por se um filme se fizesse assim de um dia para o outro, eu ainda percebia, mas não, demora tempo, não é? É uma coisa que demora a sair e mesmo assim não houve ninguém. É impressionante, para mim é impressionante. E ainda por cima um filme com a carga de efeitos visuais que este tem, uma pós-produção que deve ter demorado imenso tempo, já não me lembro quanto, eu acho que cheguei a saber isso, mas deve ter sido um processo doloroso para as pessoas que estavam a trabalhar nisto. Pá, é um filme, e já agora deixo-vos a sugestão, eu nunca vi o filme, mas é o The Conqueror, que é um filme com o John Wayne, em que o John Wayne faz de Genghis Khan. Sim, Ui. o John Wayne faz de Genghis Isso é Khan. um bom pitch, já sinto vontade de ver. É um ótimo pitch, e o filme tem uma história de bastidores horrível, porque supostamente eles gravaram ao pé de uma base nuclear, ou de um sítio onde tinham feito experiências nucleares. E todas as pessoas do set, houve pessoas que morreram durante a rodagem, e depois houve pessoas que morreram pouco tempo depois, ou morreram nas consequências do que foram expostos. E o filme tem uma história de ser também um daqueles big messes de um grande estúdio, que ninguém percebe. Vou apontar. Já estou cativada para ver isso. Esse location scouting foi muito bem sucedido. Testes nucleares. Ninguém ficou com uma terceira orelha ou uma coisa assim do género. Não, e imaginar o John Wayne com aquele sotaque dele a fazer de Genghis Khan é de facto imperdível. Acho que até o John Oliver falou nesse filme numa vez em que fizeram um segmento sobre whitewashing em Hollywood e mostraram imagens desse filme, e foi aí que eu descobri também pela primeira vez. Mas para ti, qual é que é mesmo o melhor pior filme de sempre? Olha, isso é muito, muito difícil de responder, porque há maus filmes que me satisfizeram de diferentes formas. Por exemplo, há o The Room, que é provavelmente o mais badalado, que é um filme que cada vez que eu vejo eu rio-me às gargalhadas, porque é um falhanço a todos os níveis. Mas esse, pronto, mais na categoria de drama. Na categoria de terror, que é um género que eu adoro e que é muito fértil em filmes tão maus que são bons. Há um filme que eu pessoalmente gosto muito e já cheguei a falar sobre ele num podcast também, que é o Pieces. O Pieces é um slasher realizado por um tipo chamado Juan Piquer-Simon. Mas é completamente destravado. Tem cenas inconsequentes que não levam a nada. Obviamente tem o gore, tem a violência, tem todas aquelas coisas dos filmes de terror mais abrutalhados dos anos 80, por isso não será para toda a gente e não será se calhar aquela recomendação mais universal que eu poderia fazer. Mas quem tiver coragem, eu recomendo muito ver esse filme, porque eu acho que é um desastre a todos os níveis. Aquilo tem. Pá, há um tipo, um professor de uma universidade asiática, que a meio de uma cena entra na cena e começa a dar pontapés no ar e a dizer, e depois acaba de fazer isso e diz que aquilo foi porque comeu um chop suey estragado. É tipo, são cenas que não têm nada a ver com o universo dos filmes de terror. E depois os atores são todos bastante maus. A direção de atores deve ter sido também péssima, por isso não ajudou nada. E acho que o filme não é muito conhecido, por isso se calhar se eu tivesse que dizer qual é o meu favorito dos tão maus que são bons, eu escolheria o Pieces, para fugir um bocadinho ao mainstream, não é? Para dar aqui um nome que talvez não seja conhecido por todos. É uma catástrofe o filme. Eu por acaso nunca tinha ouvido falar dele e estive agora aqui a ver a filmografia dele no IMDb e de facto tem coisas extraordinárias. Mal posso esperar para ver isto. Mas há um género também, além do terror, que é muito fértil em filmes maus que são bons, que é os filmes de Kung Fu. E eu digo isto só por uma razão, e acho que é uma razão ótima. Há muitos anos, pá, aí há mais de 10 anos, lembro-me de estar em casa e na SIC começar a dar um filme muito antigo de Kung Fu, em que era um homem, um lutador de Kung Fu, que vinha com uma criança, com um bebê às cavalitas, e de repente vê-se rodeado, pá, por 10 mauzões, e ele começa a fazer várias piruetas e não sei o quê, e numa delas tira o bebê, e de repente o bebê transforma-se num nenuco, e começa a andar à roda com o nenuco das pessoas, para bater nelas com... Eu preciso ver esse filme. E eu até hoje... Não me lembras do nome? Não, e eu até hoje queria saber qual é que seria, porque eu achei aquilo incrível, incrível mesmo. Vou ter que pegar nas minhas capacidades de investigação e descobrir qual é esse filme, porque de repente já não penso noutra coisa. Eu sempre tento descobrir, também te digo. E outra coisa, tu tens um Tumblr que não percebi se tu ainda atualizas, não é? Ou deixaste de atualizar? Por acaso já não atualizo há bastante tempo, porque assim, eu na verdade tive aqui um período em que fiz um interregno da ilustração da banda desenhada, desenhei muito pouco. Tive ali, sei lá, chamar um burnout em 2015 e depois disso foi-me um bocado difícil voltar a fazer trabalhos com regularidade. E as coisas que fiz, depois também perdi um bocado de entusiasmo, deixei de atualizar as redes e estou agora um bocadinho a fazer o caminho inverso e curiosamente a quarentena se calhar veio-me ajudar um pouco a conseguir arranjar o espaço, a disponibilidade, não só de tempo, mas também emocional e mental, para voltar a fazer coisas. Por isso eu espero muito em breve começar a ter mais cuidado na atualização do Tumblr, porque neste momento eu tenho posto mais coisas no Instagram, por exemplo, que pronto, é onde tenho mais movimento hoje em dia, mas pretendo atualizar o Tumblr para manter aquilo como um arquivo relevante dos trabalhos que vou fazendo. Não, porque pronto, eu no Tumblr não estava a ver datas dos posts, mas já nem é assim uma... É como aos blogs, não é? É uma coisa que é fixe como arquivo, mas de facto lá está, não chega a tanta gente como as redes sociais, mas é fixe teres o Tumblr, não estava a dizer o contrário. Sim, houve muita gente também, curiosamente, saiu do Tumblr quando o Tumblr passou umas regras apertadas sobre pornografia, deixaram de permitir e então as pessoas desapareceram todas. Aquilo foi assim um êxodo um bocado brutal, por isso não sei propriamente que público é que continuarei a ter no Tumblr, mas lá está, como arquivo, como registro, acho que funciona bem. Por isso quero voltar a ele. E diz-me uma coisa, se quiseres falar disto, se não quiseres, mas estavas há bocado a falar que passaste por um burnout. Isso deveu-se a teres muitas felicitações ou o que é que aconteceu? Sim, foi isso. Foi o acumular de, por um lado, ter tido um ano em 2015 muito cheio a nível de solicitações de trabalho, que por um lado foi incrível porque fiz coisas que me orgulho muito. Depois, por outro lado, pronto, levou-me um bocadinho à exaustão. E depois também no meu trabalho diário, que não é isto, não é? Comecei a ter que ter mais responsabilidades, pronto, tornou-se um bocado mais puxado e começou a ser bastante difícil conciliar o trabalho normal com depois o trabalho de ilustração, que acabava por ser um segundo trabalho, mas que eu já estava a ficar um bocado com a gasolina em baixo para lhe pegar. E acho que foi uma combinação desses dois fatores que me levou um bocadinho a depois virar as costas ao desenho, porque havia ali uma altura em que eu já não tinha prazer em fazê-lo mesmo, era muito estranho, até podia ter tempo, mas nunca tinha vontade. E foi um período assim um bocado esquisito nesse nível, mas pronto, espero agora que isto também me sirva, agora que estou com um bocadinho mais de lance. Que me sirva para reavivar um bocado esse gosto e acho que está a servir. Agora estou-me a divertir com o que estou a fazer. Ainda bem, porque não, esse tipo de situações é muito normal e principalmente quando lá está, como tu disseste, tens outro trabalho e muitas vezes a sobrecarga de um outro trabalho que ocupa muitas horas até nos tira também a vontade de fazer outras coisas e é muito difícil manter a vida dessa outra ocupação por causa disso e só perguntei mesmo porque também já passei por algo semelhante mas é, lá está, é também um desafio, não é? E é um desafio que também, tal como ver outros filmes e ouvir outras músicas e ler outros livros, também mantém sempre o cérebro mais ativo e não deixar esmorecer para a outra coisa que tu fazes, não é? Só para a outra coisa que tu fazes. Sim, completamente, completamente. Eu acho que o facto de termos outras atividades que, por um lado, roubam-nos o tempo, entre aspas, mas por outro lado, também nos enriquecem e nos trazem valor, eu acho que é super importante. Porque, mais uma vez, não nos mantemos, sei lá, eu pelo menos gosto de pensar dessa forma, não me mantenho só numa única faixa na vida. Tipo, consigo fazer várias coisas, consigo ter vários interesses e canalizar a minha energia e o meu tempo para coisas diferentes que me enriquecem, ou seja, não é só aquela coisa do pronto, eu tenho trabalho, vou para o trabalho, depois chego a casa e vejo televisão e depois vou dormir e amanhã vou para o trabalho outra vez e, sabes, ajuda a escapar um bocado a essa rotina e a também dares valor ao facto de conseguires fazer isso e de teres gosto por outras coisas. Mas achas que algum dia tu conseguirias viver só de ilustração ou achas que isso nunca vai acontecer? Eu acho que não, e eu já cheguei a ter esse objetivo e neste momento não tenho, e também explico porquê. Porque eu acho que a partir do momento em que as coisas, ou pelo menos uma coisa deste género, no meu caso, a ilustração, a partir do momento em que se tornar um trabalho, pode perder o lustro ou o apelo, sabes? Porque não estou a fazer coisas para mim ou para me dar prazer a mim, estou a fazer coisas porque tenho de fazer, porque vai ser o meu modo de vida e eu vou ser obrigada a fazê-las, e isso às vezes tira-lhe um bocadinho o apelo e o brilho que elas possam ter, e tornar-se mais um fardo do que um escape. Acho que foi um bocadinho disso que aconteceu em 2015, quer dizer, eu aceitei tantas coisas e tive de fazer tantas coisas que, páginas tantas, já estava completamente exausta e já me sentia esticada por todos os lados, e em alguns dos trabalhos estava a ser difícil pôr o empenho que devia pôr, e eu não gostaria que isso acontecesse. Portanto, neste momento, fazer isso o tempo inteiro como trabalho não está nas minhas não está nos meus objetivos. Claro, e faz todo o sentido. E é recorrente em Portugal e faz todo o sentido, tendo em conta isto que estás a dizer. Se calhar mudando de assunto para uma coisa mais uplifting agora, e também porque se calhar podemos já estar quase a terminar. Há bocado perguntei dos livros e agora perguntava-te de filmes. O que é que tu tens visto que te tem suscitado a atenção e que seja bom, neste caso? E que queiras recomendar? Olha, curiosamente, eu, pelo menos na fase inicial da quarentena, estava a ter alguma dificuldade em ver filmes que fossem bons. Eu recuei ali, lá está, estamos a falar um bocadinho daquele valor da nostalgia outra vez. Eu recuei ali para uma zona que me dava conforto e comecei a ver filmes que, de alguma forma, estavam ligados a quando eu era mais nova e que me traziam conforto por causa disso. Obras como Urban Legends ou a quadrilogia do Scream, que revi aquilo tudo, pronto. De uma forma estranha, ajudaram-me a estabilizar um bocadinho e a encontrar conforto. Depois disso ter passado, Olha, tenho tentado aproveitar para ver alguns filmes que ainda não tinha visto, alguns clássicos. Estou-me a lembrar do Hitchcock, por exemplo. Tenho visto vários filmes do Hitchcock que não tinha visto. Adorei o Strangers on a Train, foi o último que eu vi. Acho que é um filme super simples, mas super direto no seu argumento, que depois ganha toda uma dimensão pela performance, principalmente do antagonista. Gostei muito desse filme. Vi o Chinatown também, nunca tinha visto, do Polanski, e também vi o Repulsion dele. Estou a tentar equilibrar um bocadinho filmes clássicos que me passaram ao lado de alguma forma com os tais tão maus que são bons. E depois com coisas mais recentes, se calhar o que eu destacaria dos mais recentes que vi na quarentena, foi o The Lodge, que vi há pouco tempo, que é um filme de terror também bastante atmosférico, muito slow burn, que é uma tendência que eu sou super fã hoje em dia, nos filmes de terror. E basicamente tem sido isso. Tenho tentado pôr o pé em diversas poças diferentes e explorar tanto o antigo como o recente. E são ótimas sugestões, mas só dizer que eu acho, principalmente nestas alturas, que as zonas de conforto são muito importantes e às vezes até são muito inesperadas. Eu vou-te dizer porquê. Eu estou com os meus pais e estive com eles durante a quarentena toda, e eles veem o concurso da RTP1, o Joker, todos os dias que dá. Pá, e eu às vezes, pronto, a maior parte das vezes não vai, estou a jantar com eles e depois vou para dentro fazer outras coisas. Mas houve um dia, epá, que eu estava tão, tão em baixo, que ver o Joker foi uma coisa que me soube, até senti-me, parecia que estava a comer um doce. Precisava mesmo daquilo, não sei porquê. E percebo perfeitamente que as pessoas precisam de zonas de conforto, e isso acontece a mim, acontece a toda a gente. Só acho é que se estivermos confortados todos os dias, depois ficamos tão agarrados ao sofá que depois não conseguimos sair. Sim, completamente. Identifico muito com isso que tu disseste. A mim também me soube muito bem ver os filmes que vi no início da quarentena. Naquela altura, de alguma forma, precisava daquilo. Como aquelas pessoas que têm pronto, as crianças, vai, não vou dizer pessoas, porque se calhar os adultos já não têm, mas que têm a manta de segurança, não é? O cobertor ou o peluche com que se sentem bem. E eu precisei daquilo para normalizar ou para depois ter a coragem para abrir um bocadinho a mente, ter a disponibilidade para abraçar coisas novas ou filmes mais diferentes. Olha, também vi o Santa Sangre do Jodorowsky, que fiquei completamente surpreendida com o filme, adorei. E se calhar se eu tivesse visto no início da quarentena, não ia ter conseguido, ia-me fazer confusão aquele. Sendo que parece que é o filme mais acessível dele, mas é um filme ainda assim bastante, bastante bizarro. E na altura do início da quarentena não teria conseguido vê-lo. Por isso precisei de dar alguns passos até ter essa disponibilidade mental, emocional, para ver um filme um bocadinho diferente, um bocadinho mais desafiante, que depois foi bastante recompensador. E é o que eu tenho achado também do resto da jornada, entre aspas, cinematográfica que tenho feito, é que tem sido bom ter esse tempo e essa disponibilidade para ver filmes bastante diferentes, cada um tem-me trazido alguma coisa. Eu, por acaso, nunca vi o Santa Sangre, vi o El Topo e tentei já várias vezes ver a Montanha Sagrada. E, pá, não consigo, não consigo. Sempre, ou é um mau dia, ou pá, não dá. É porque é daquele tipo de filmes que acho que quando tu pagas o bilhete e és obrigado a estar na sala a ver, acho que é muito mais difícil não o veres por causa disso. Mas em casa é tão mais fácil pensar, não, não dá. Hoje vou Sim. ver, Foste sei lá. ver o El Topo para aquelas sessões do Filipe Melo? Fui, exatamente. Eu gostava de ter ido também. Mas lá está, a distância complicada. Pois, mas agora no centro do Porto tens as sessões do José Santiago no Paços Manuel, Sim, e ele está a sim. fazer. Tenho ido sempre, ele está a fazer um trabalho incrível, incrível. Só eu acho que as vezes que falhei, que foram poucas, foi mesmo porque não podia, não tinha outra hipótese, porque de resto eu tenho adorado e opa, é um serviço incrível que ele está a fazer. Eu há muitos anos que queria que houvesse uma coisa assim no Porto e tiro-lhe completamente o chapéu pelo que ele conseguiu montar ali e agora já só quero voltar. quando começarem as sessões novamente. E é uma sala lindíssima, e há outro cinema também que abriu agora no centro do Porto, o Trindade, também é muito bom. É, acho, estou a criar uma dinâmica muito fixe. Estou a criar uma dinâmica muito fixe de cinema. Mas pá, o El Topo eu vi e honestamente não me tocou particularmente, mas foi de facto inesquecível vê-lo em sala. Isso devo dizer, nunca mais me vou esquecer do dia em que o vi, porque aquilo é tão, não sei se já viste, mas aquilo é tão bizarro. Não, o Santa Sangre foi o primeiro do Jodorowsky que eu vi. Por alguma razão, já não sei o que é que me levou a escolher aquele, penso que trailer que era uma boa porta de entrada por ser o mais acessível ou o menos estranho. E experimentei vê-lo e gostei muito. Agora tenho lá tanto a Montanha Sagrada como o El Topo para ver quando tiver coragem para isso. Sim, obrigada. Depois digo-te como é que correu. Ah, mas já agora, já que estamos a falar do Jodorowsky, não sei se conheces que ele tem muita... Eu, por acaso, nunca li nada de BD que ele fez, mas ele tem muitos trabalhos na BD. Tem, é verdade. Olha, eu também nunca li nada, porque... Lá está, acho que é um bocado um blind spot que eu tenho em termos de banda desenhada. É a banda desenhada franco-belga. Eu acho que a maior parte do que ele escreveu se deve inserir nessa categoria. Talvez, sim. E eu... Li bastante quando era miúda, porque o meu pai tinha as revistas do Tintim e eu gostava manifestamente do Tintim, mas não gostava de muito mais, não houve muito mais que me tivesse conseguido conquistar, e eu depois nunca explorei muito esse mercado, infelizmente, porque de certeza que estou a perder coisas incríveis, mas li muito pouco a BD franco-belga. Pronto, olha, é assim. Mas o Tintim é uma ótima referência. Qual é que é o álbum que gostas mais do Tintim? É, aquele que me vem sempre à cabeça é a Orelha Quebrada. Acho que é o... É o da estátua. Sim. Acho que por alguma razão é esse que eu gosto mais. Não sei se é necessariamente o melhor, mas já não me recordo se terá sido o primeiro que eu li ou não. Mas é sempre aquele que me vem à cabeça. Também gosto muito daquele do Racamo Terrível. O Tesouro, sim. E acho que são esses que escolheria. E são dois ótimos álbuns. Por acaso, o da Orelha Quebrada, eu quando li o Tintim em miúdo, foi um álbum que me impressionou muito, porque o Tintim aparece bêbado. E eu fiquei, uau, ok. Acho que é por isso que eu gosto. É que é muito inesperado. Tintim embriagado. Depois, quando fizeram uma adaptação daquele desenho animado, obviamente que não puseram aquela parte, porque era, hoje em dia isso não se pode mostrar. Mas olha, obrigado. Acho que podemos ficar por aqui. Foi uma ótima conversa. Obrigada, eu. Adorei. Gostei muito. Muito obrigada pelo convite. E não sei se queres dizer-me alguma coisa, mandar-me alguma mensagem lá para casa, só para terminar. vejam os filmes que eu recomendei, porque como vêm de uma pessoa com um elevado gosto, como já perceberam, que só gasta poucas horas da sua vida a ver porcaria, portanto estes têm que ser bons. E bem-haja a todos. Fiquem bem. Sabes que a maior parte da minha família é do Norte, e aliás, é do Porto mesmo, e eu fiquei muito com o bem-haja por causa disso, e gosto muito dessa expressão. E acabo o podcast a dizer obrigado e bem-hajam, porque gosto muito. É isso, eu acho que mais pessoas deviam dizer mais. Bem-hajam. É verdade. Pronto, olha, obrigado, Carla. Foi muito fixe. Obrigada, eu. Espero que tenham gostado, foi uma ótima conversa, pelo menos na minha opinião. E enquanto estava a editar este episódio, eu fui pesquisar um bocadinho para perceber porque é que a minha memória nebulosa da dita versão longa do Cinema Paraíso me dizia que todas as personagens são filhas da P. Vá, filhas da puta, já disse uma vez, posso dizer outra vez. E há um site muito bom chamado moviecensorship.com, movie-censorship.com, que permite ver as diferenças entre director's cuts e versões para cinema de vários filmes, e encontrei uma análise muito detalhada de todo o Cinema Paraíso, e fiquei com curiosidade de rever, porque lembro-me exatamente do que é que tinha ficado fora. Por acaso foi... Se calhar não exagerava tanto a dizer que todas as personagens eram filhas da puta, foi obviamente que foi um exagero, mas tem umas decisões um bocado estranhas, e Se vocês gostarem muito do Cinema Paris e não se importarem de se calhar até ficarem, não digo mal impressionados, mas surpreendidos não de uma forma tão positiva, um bocadinho de nada negativa, aconselhava-vos a verem a versão estendida, que eu vi sem querer porque foi a versão que saiu com o Correio da Manhã em DVD, naqueles clássicos a 1,95€, apesar de na contracapa dizer que tinha 2 horas, o filme afinal tinha 3. E basicamente o que há mais neste filme que não está na versão de cinema é a parte já do presente em que o Totó regressa à cidade da sua infância e reencontra a antiga namorada. Pronto, é uma parte muito longa do filme e lembro-me que essa versão inicial tinha demasiado parlapié. E então a ver aqui estes frames do filme no tal site, fica com essa ideia que o filme ganhou muito mais com menos diálogo e menos história e mais foco na questão nostálgica, que não é uma questão, apesar de a versão de cinema também apontar que a nostalgia não é propriamente uma coisa, pode ser uma coisa boa e má, a versão do realizador propriamente dita, tinha muito mais a dizer sobre isso. Mas felizmente nestes tempos que correm temos sempre a possibilidade de ver as duas versões destes filmes e encontrá-las facilmente nas plataformas legais ou no videoclube do Sr. Joaquim, como diria. E se gostarem muito do Cinema Paraíso e tiverem interesse, vejam porque vão. É daqueles casos em que um director's cut e uma versão de cinema são muito, muito diferentes, e a sensação que dá no fim é diferente, porque eu lembro-me de. O filme nas duas versões acaba da mesma forma, na versão do realizador tem mais alguns frames da famosa sequência dos beijos proibidos, mas é uma experiência interessante porque dá para ver que são dois filmes diferentes mesmo. Eu lembro-me como estava a dizer. De ter ficado comovido por essa cena, mas não ter ficado assim tão comovido pelo filme. Porque, além de ser mais longo, o filme também é mais literal em algumas coisas que na versão de cinema são mais poéticas e que resultam mesmo muito bem. E foi essa a grande surpresa que eu tive quando vi o filme na versão de cinema. Foi, de facto, redescobrir aquilo que já conhecia de uma forma mais bonita e ver o que é que tinha ficado fora. Nomeadamente um momento em que o Totó não fica muito bem na fotografia e outro momento em que o Alfredo também não fica muito bem na fotografia. E é por isso que eu diria que eles são filhos da puta às tantas. E mesmo as pessoas da família do Totó, aquilo depois, basicamente, toda a parte do presente é demasiado, é muito longa. E apesar do Jacques Perrin ser um ator incrível e tem um desempenho mesmo fantástico, é engraçado que ao aparecer muito menos na versão de cinema. Ele diz muito menos, mas a sua presença é tão forte como ao dizer muito mais na versão do realizador. Por isso, façam esse exercício se quiserem. Acho que vão achar interessante. E basicamente acho que vou só acabar aqui porque já me alonguei muito sobre este tema. E posso-vos dizer que, portanto, como já foi anunciado que vamos continuar até ao episódio 75. Para a semana vocês descobrirão quem é o convidado ou a convidada. E olhem, se gostaram e tiverem sugestões de convidados, estejam à vontade de falar sobre isso. Eu tenho muitas saudades de gravar um episódio ao vivo. Não só porque é um trabalho muito menos árduo a editar, em que tenho que ter duas faixas de áudio e estar sempre a resolver problemas de sincronia. Mas também porque as conversas fluem mais naturalmente. E tenho saudades disso. Um dia, provavelmente, se calhar já esta. Provavelmente já esta temporada, se calhar já não vai ter nenhum episódio gravado ao vivo, mas a próxima, que provavelmente chegará no fim do ano, não posso confirmar nada para já, terá episódios assim gravados ao vivo. Espero que sim. Porque nunca sabemos o que vai acontecer. Bom, até ao próximo sábado. Obrigado por terem ouvido. Deixem o feedback nas plataformas onde. Na plataforma ou nas plataformas onde ouvem este podcast. Mandem sugestões. E cá vos espero no próximo sábado. Até lá, obrigado e bem-ajam. À Beira do Abismo.